Lixeirinha. Olá, estamos de volta para o último bloco do seu programa Lixeirinha, aqui pela Rádio Unifran FM 101.3. Devo lembrar aí todos os ouvintes que é um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas e reprisa aos domingos às 16 horas. Bom, como todos vocês sabem, esse último bloco é um bloco experimental, um bloco livre. Então, ora pode rolar música, ora pode rolar entrevista, poesia, marketagem, divulgação de eventos e receitas e etc, etc. Enfim, é o fundo do lixo mesmo, né? O que tem ali por último. E sempre sobram coisas interessantíssimas, né? Por exemplo, a gente vai abrir esse bloco com uma música... The Wanteds é uma banda que aposto que muitos de vocês conhecem. Uma banda de rock and roll aqui de Franca. Já lançaram discos também. O pessoal tá sempre tocando aí. E a gente vai ouvir aqui uma versão inédita, que ninguém nunca ouviu, de uma música deles. Nem a própria banda ouviu essa versão. Que é da faixa Nothing Is Real, que é desse último disco, Anthem of a Dream. E, inclusive, tem um clipe dessa música, da versão original, of course. Se vocês quiserem procurar aí no YouTube, é The Wanteds, Nothing Is Real. É um trabalho bem legal da banda e é um vídeo que foi produzido e dirigido pelo Thiago Espina, grande Thiago Espina, e pelo Hugo Bertelli. Fica aí então a dica para quem gosta de rock de primeiríssima linha. Então vamos ouvir em primeiríssima mão aqui na sua rádio Unifran FM a música Nothing's Real. Mas só que o Vioto não pôde participar dessa gravação. Vioto, que é o frontman da banda, que é o vocalista, ele tá muito ocupado organizando essa turnê intergaláctica que ele tá fazendo com aquela alcunha dele de Thiago Reis. Mas não tem problema, porque ele convocou ninguém mais, ninguém menos do que o Leme do Motorhead pra fazer os vocais aí nessa gravação. Então vamos ver como é que ficou isso aí. The Wanteds com Nothing Is Real, featuring Leme on vocals. E daqui a pouco eu volto. Não saia daí. Lixeirinha. Estamos de volta aí na sua rádio Unifran FM com seu programa Lixeirinha. A gente ouviu aí The Wanted com Nothing Is Real e a grande participação do Leme do Motorhead nos vocais. Agora a gente vai fazer aquela brincadeirinha que a gente fez semana passada de colocar os comentários em cima de uma música de um artista independente. E eu escolhi uma faixa de um disco muito bom de uma performer, uma lunática, malucona, vamos dizer assim, a Karine Alexandrino. O nome da música é Supermercado do Amor. Tô por volta. Olha, nesse momento eu tô me sentindo assim já um pouco, não sei, sendo levada a outra dimensão por esse som assim de fundo, meio hipnótico. Nossa, tipo, uma coisa que eu poderia estar em outro lugar mesmo. Sai. A voz dela é sexy. Uma mulher como eu não deve ir assim. Uma mulher como eu não deve entregar. Não deve entregar. Pontos. Não acreditei. Pra isso que eu agitei o meu coração. Você diz que eu errei. Nossa, mas é uma música que me deixa meio triste, meio deprê, sabe? Uma coisa meio errado. Down. Então, ouça. Você foi apenas um barato que fez uma queima em mim. Você foi apenas um barato. Eu não quero ficar louca no seu mundo. Já passei por uma experiência semelhante. Não, louca. Não. Me dá vontade de falar isso. É um tweezinho em versão feminina? Muito. É um tweezinho em versão feminina. Impressionante a semelhança. Tenha muito cuidado. É só esperar. Só esperar. É meio zen, né, até a batida. Uma coisa assim, meio realmente hipnótica. E não reclame se eu não mais te amar. Se eu não mais te amar. Nossa senhora, é profundo. Voltando sentimentos. Ai, que letra louca. Supermercado. Supermercado. Sabe, eu imagino eu dormindo, escutando essa música realmente, com fone de ouvido e pirando. Do amor. Começou uma batidinha mais forte, mais pá. Que é isso? Chocolate! Eu quero! sentir o desespero, mulher. Oh, yeah. E foi isso aí, então. A gente ouviu Karine Alexandrino, Supermercado do Amor. E agora, o programa tá acabando, mas eu queria deixar aqui uma entrevista que eu fiz com Os Pedreiros do Som. Na verdade, eu não sei o que falar sobre Os Pedreiros do Som, porque eu faço parte também. Semana retrasada a gente tocou numa pracinha aqui. As músicas são construídas na hora, né? São desenvolvidas na hora. A gente levou um gerador ali na pracinha e ligamos as caixas e os computadores. Tem os instrumentos acústicos também. E o pessoal ia chegando e interagindo. Aliás, já quero deixar todo mundo convidado, porque a gente vai tocar de novo nessa pracinha sábado, às 4 horas, 4 e meia da tarde, que é na Major Nicásio ali, pra cima do Xispurê. É uma pracinha que tem uma escadaria, assim, muitos de vocês devem conhecer. E pra quem tá ouvindo o programa no domingo, eu sinto muito, mas, né, vocês perderam uma tarde maravilhosa. Mas podem ficar atentos, porque a gente pode estar tocando numa pracinha mais próxima da tua casa. Então vamos ouvir a entrevista, e no fim, se der tempo, a gente ouve uma música do Pedreiros. E um grande abraço para todos os ouvintes, em especial para o pessoal aí da Rádio Unifran. Muito obrigado novamente pela oportunidade. E semana que vem eu tô de volta. Valeu! O Pedreiro já tem, assim, mais de década, né? A gente está trabalhando em cima de áudios que a gente mesmo compôs e registrou o áudio. E com aqueles instrumentos tantos que a gente tem, né? Que vai desde de samples de computador, passando por guitarra, piano acústico, instrumento de sopro, flauta, escaleta, gaita, instrumento de cordas, né? Violão. Até acordeão tem no meio lá, umas lá. E junto com, assim, com os sons sampleados que a gente fez conforme o tempo, do nosso habitat, tem crianças, por exemplo, e também sons sampleados que vêm nos programas de computador, tal como o Reason, que a gente usa. Mas é sempre assim, a proposta é a música nova a todo momento, né? Essa é a bandeira, vamos dizer, que a gente procura hastear, né? Construir, né? A gente não tem uma coisa assim definida para tocar, exatamente. Então tem muitas levadas. A gente está tocando mais assim, como isso já está, tem muito áudio gravado, a gente escolhe aleatoriamente e toca em cima daquilo. E o som rolando e a gente ali fazendo os improvisos, cantando música nova, cantando uma letra nova. Eu tenho sempre vontade de cantar, a voz parece que vem, apesar da voz não ser a melhor, mas a gente canta, né? E faz música, faz letra, faz motes, e depois repete esses motes. É isso aí. Etc. Bom, você falou da estrutura aí dos pedreiros e tudo. E citou que vocês estão aí há mais de 10 anos, é isso? Quanto tempo de pedreiro? Olha, como é que, legal dar uma apanhada de A gente estava falando que a primeira vez que a gente se afirmou sonoramente, não com esse nome. Nós fomos lá na concha acústica e falamos, onde que será que é o ponto acústico aqui? A gente chegou à conclusão que não era em cima daquele palco que tem na concha. Ah, não é? É no pátio ali, mais ou menos uns 15, uns 10 metros pra frente depois da concha. Você vai lá e começa a falar pra você ver ali, naquele lugar. Você vai ver. Lente sonora. É, igual a lente faz com a luz, a concha acústica. Ela reflete. Na praça. Pega o som que tá acontecendo no palco e joga pra frente num ponto ali. Né? Que legal. Tipo, as primeiras 200 pessoas na frente. Ele fica nesse Na frente, assim, o que foco. Fica... Você vai andando com o ouvido procurando o som da concha acústica, você acha? A banda parece que tá com fone de ouvido, é, cara. Tem uns fenômenos, assim. Por isso que chama concha acústica, porque ela reflete a acústica do som longe. Bom, aí esse dia a gente foi lá, foi a primeira vez, isso deve ter sido quando? Em 90 e... Quanto Sim, foi? Mais ou menos. Nesse tempo, o Lu, a gente tava fazendo um som meio assim. O Rica também com o Lu. Rasgando papel, né? É, na verdade, começou no Nardão, no estúdio do Nardão. A gente passei numa gráfica, arrumei vários tipos de papel de seda, papel cartolina. E pedi pro cara da gráfica picotar eles redondo, aqueles reto, diferentes tipos de picote. Aí onde deu a síntese do som pelo papel, né? O instrumento musical, a acústica, o som saía do papel. E suas variedades. É, de rasgar, de amassar. Aí pintou até latinha de refrigerante sem abrir, você tem um som naquilo dentro de um estúdio, de um microfone bom, você consegue escutar sons ali. Mas nesse dia mesmo lá na praça, nós levamos um instrumento de percussão e pusemos 4 microfones. E não teve instrumento de corda não, só percussão. E eu tinha um porta estúdio que funcionava a pilha. Mas pra gravar? Pra gravar. Gravou LR, gravou estéreo. Eu, é muito bem gravado. A gente estava conversando esse tempo atrás, eu lembrei esse fato, como quem diz, seria ali o início, né, de uma execução. Agora o nome, essas coisas vieram depois, né, o nome e a proposta, teve shows, e tocou também mais o Rica e o Lu. Certo. Né, e o Lu tocando, e a Ivana, isso daí virou um pouco de pedreiros. Pedreiro. É bem o que a gente quer fazer também, né? Pegar sons, e no fundo, na verdade, se for ver, cada um pensa de uma coisa, o som que a gente faz, muitas vezes a gente até desconcorda, assim dizendo, né? Mas na hora que a gente vai fazer o som, a gente chega o mesmo, cada um busca o mesmo caminho para atingir o que está buscando. Eu busco muito, assim, a relação dos sons e da musicalidade da música com a consciência, né? Perfeito. Com os estados de consciência, essa interface, né? E acaba sendo recíproco, né? E que é universal. Não só, né, com os integrantes, mas com todo mundo que tá ali, eu acho. Que todo mundo participa, de certa forma, né? Sim. Então, só para assim, fazer um adendo a isso daí, nós temos aqui um pedreiro aqui do nosso lado, não é mesmo, Rico? Não é, Lu? Não é, Ivan? O Tuizinho fez um... Tem uma época que o Tuizinho pedreirou com a gente aqui. Tinha, naquele tempo que o Tuizinho tocava com a gente, era... Aí, você assim, é só um concreto. Ah, eu lembro. Só um concreto com uma disposição de letras maiúsculas, minúsculas e com... Concreto com K, era, não era? É com Q? Com Q, com QU. Concreto. É com QR. Concreto, sei lá.